No ar, o quadrinho comenta. Um programa diferente, onde a equipe Quadrincast... Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Léo Spy. Aqui é o Luiz Garavello. Eu sou Márcio Sampaio. Aqui é Nikita. Eu sou Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast. Olá, tropa! Estamos começando mais um Quadrinho Comenta, o último Quadrinho Comenta de 2012, e a gente não podia fechar o ano sem falar do filme mais esperado aí desse final de ano, que é o Hobbit, né? O prelúdio do Senhor dos Anéis, todo mundo esperando aí com muita ansiedade para voltar à Terra-média, e o Quadrincast foi lá conferir, voltamos à Terra-média, fomos lá conhecer como que o Frodo achou o anel. Tá aqui comigo, Ricardo Sorvilo, com a Nikita. E aí, gente? E o Léo Spy. E aí, pessoal? Mas não é o Frodo, é o Bilbo. Ah, é? Eu falei o Frodo? Você tá com saudade do Frodo e do Sam, fala a verdade. Eu não, porque eles são meio bichinhas. Mas, antes de mais nada, né, acho que a pergunta mais importante é, né, o que, que vocês acharam? Qual que foram as impressões gerais aí do filme? Vocês gostaram do filme? Como é que foi? Eu achava que eu ia detestar, ou pelo menos achar chato, né? Diante de todas as críticas que estão aparecendo sobre o filme, né, de ser arrastado, de ser isso, ser aquilo, mas não, cara, eu gostei mesmo. Eu achei bem divertido o filme, na verdade. Então, eu não criei nenhuma expectativa referente ao filme, não. Eu até, inclusive, eu nem li nada, nenhuma crítica sobre o filme, né, antes de ver. Eu achei até que eu não ia gostar tanto, porque eu achei que ele fosse meio parado. Mas eu me surpreendi, eu achei o filme muito bom. Assim, tem algumas coisinhas que eu não gostei muito, mas é bem pouco perto do filme como um todo. Eu achei ele muito legal. É, eu tinha uma certa preocupação, né? Como o pessoal que tá mais ligado aí, né? O filme é uma nova trilogia, né? Mas, na verdade, seriam dois filmes, né? Originalmente, o plano eram dois filmes. Eles iriam adaptar o livro, né? O Hobbit tem, parece, 310 páginas, se eu não me engano. Já era uma aposta meio arriscada, né? E quando se resolveu fazer uma trilogia, confesso que eu fiquei um pouco preocupado, né? É lógico, a gente sabe que isso aí é coisa de estúdio, né? Decisão de estúdio. Eu fiquei um pouco preocupado. A gente sabia que o Peter Jackson ia inserir várias passagens do Silmarillion, ele ia explorar algumas coisas para fazer a ligação, uma ligação mais próxima com o Senhor dos Anéis, né? Algumas coisas a gente já viu nesse filme e tal, mas me preocupava um pouco realmente essa questão do ritmo, né? Do que ficar contando. De um modo geral, eu gostei bastante do filme, achei muito divertido. É, realmente tem algumas cenas que são desnecessárias, a gente vai comentar. É, eu já fui preparado, eu sou fanzaço de Tolkien, sou fanzaço de Senhor dos Anéis. É, eu queria ver o Hobbit, eu ficaria tranquilamente 5 horas dentro do cinema vendo histórias da Terra-média. Queria muito ver os anões. Dentro do Senhor dos Anéis, né, tanto da trilogia quanto nos livros mesmo, os anões eles não são muito explorados, né? E no Hobbit eles são mais, né? Eles têm um papel de destaque, né? Então... Até pela quantidade, né? No, é, exatamente. Na trilogia é só um, né? Só tem um. Aparece mais é o... É, e ele é coadjuvante de tudo, né? Isso, ele é o alívio cômico, né? E no Hobbit, não, é um grupo, né? São 12, né? 13, 13 anões. 13, são 13 anões, imagina. Você vê como é bem explorado, inclusive, o jeito deles, né? A sociedade, né? Como que os anões são... E é. Ele explora bem isso, né? Aquela alegria, a cantoria deles para cada coisa que eles vão fazer e tal. Isso a gente não vê na sociedade no Senhor dos Anéis, justamente porque é um só e que inclusive nem é tão não tem tanto destaque assim, não. Né? Uma das partes que mais me impactaram quando eu assisti a Sociedade do Anel foi a passagem das Minas de Moria. É de longe a minha preferida da história toda. Quando eu li, são dois capítulos, né? Toda a passagem da comitiva pelas Minas de Moria são dois capítulos. Eu li direto, enquanto eles não saíram das minas, eu não deixei de ler. No filme é embasbacante toda a sequência e eu sempre quis ver mais. E o Hobbit começando praticamente com contando, né, mostrando o reino dos anões, né, na Montanha Solitária, foi de babá, assim. Já começou ali com o ataque do Smaug, os anões sendo expulsos da montanha, todo aquele reino maravilhoso embaixo da montanha. O filme, assim, começou já com os dois pés no peito, né, já foi sensacional. Inclusive, pra mim, foi uma das melhores partes do filme. Foi esse início. Com certeza. Eu achei, como você falou, achei sensacional. Achei muito perfeito a forma como eles contaram, né? Como que eles eram, o respeito que até as pessoas de fora tinham por eles e tal. Como que o rei foi ficando meio doido por causa do ouro e tal. A vinda do dragão, tudo. Porra, eu achei muito bom, muito perfeito essa narrativa que teve dessa primeira parte. E é legal porque você não vê o dragão, né? Alguns não relances. Precisa. E não precisa. Você sente todo o poder do Smaug ali sem você vê-lo, né? Então foi muito legal mesmo. Eu acho que foi uma jogada muito boa. Ele não mostrar o dragão por inteiro. Você vê o quê? Você vê as patas, você vê a cauda, você vê alguma coisa assim, o fogo e tal. Isso eu achei muito bom, não mostrar ele inteiro, justamente para ter esse suspense, né? Que dá a entrada, a chegada do dragão ali. E aí vai um comentário, assim, eu não sou tão fã, assim, de Tolkien, né? Eu nunca li o Hobbit, o Senhor dos Anéis, eu parei lá nas primeiras 100 páginas dele descrevendo a geografia do condado e tal. Então, essa mitologia, o Peter Jackson soube colocar bem legal, assim, no início do filme. E aí vai uma crítica aos críticos, né? Que eu vi muita gente falando mal do filme da parte do vilão do filme, né? Que o dragão não aparece, que o filme não tem vilão. Eu acho que o pessoal tá confundindo aí. O dragão, ele é o vilão, digamos, da trilogia, talvez. Mas esse filme tem vilão. Esse filme claramente tem um antagonista do grupo que ele aparece mais pra frente. Então não é porque o dragão só apareceu ali no início que o filme ficou perdido, entendeu? A galera vai por outros caminhos, enfrenta outros perigos, né? E isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Mas o antagonista desse primeiro filme, né? Que é o Azog, né? O orc branco lá, ele não existe, né, nos livros, né? Ele foi inventado justamente para ter alguma ameaça nessa primeira parte, né? Esse é um dos detalhes do... Porque o próprio livro, né, o Hobbit, eu não leio já faz algum tempo, né? O Hobbit, ele é um livro, em comparação com O Senhor dos Anéis, ele é um livro mais infantil. Era um risco, né, que o Peter Jackson corria, né? A gente tem passagens mais infantis, mais alegres no filme, né? Algumas até meio bobas, mas do próprio tom do livro. O Hobbit, ele é um livro muito mais complexo de adaptar do que O Senhor dos Anéis. Ainda mais tendo O Senhor dos Anéis já sido realizado e você ter que fazer tudo visualmente, ou manter a mesma atmosfera, né? Então, realmente foi meio complicado, né? Então, foi interessante, porque, por exemplo, aquela cena onde a gente descobre por que, o Thorin é chamado de Thorin Escudo de Carvalho, né? Não existe no livro, né? Quando ele enfrenta o Azog e tal, isso não existe, né? Então, e é uma cena sensacional, né? É muito boa mesmo. Então, foi um personagem, o Azog, eu achei um bom personagem. Eu acho que eu tenho pra mim que ele foi uma ideia do Guilherme Del Toro. Eu acho que ele tem um visual assim que a gente já viu em algumas coisas do Guilherme Del Toro. talvez no Labirinto do Fauno, acho que é. O Guilherme Del Toro é um cara doente, né, cara? Você sabe que ele tem uma imaginação muito fértil, né? Ele cria uns monstros, assim, que você fica olhando de onde que o cara tirou isso. Mas esse orc, pálido orc, sei lá, não pegar sol, né? Tem elementos dos outros personagens até parecido com alguns orcs diferentes que aparecem lá depois do Senhor dos Anéis, né? Exatamente. Realmente, assim, ficou um personagem legal. O cara é o líder dos orcs e ele é o mais forte, beleza. E com isso, criou toda uma fama lá do Túrin, né? O cara, porra, o cara é fodão. O cara não é simplesmente o descendente lá do rei dos anões. Ele é um guerreiro tanto. Na verdade, ele é o Aragorn dessa nova trilogia. É, né? Exatamente. Ele é o herói, né? Ele é o herói que, ao mesmo tempo, ele tem que crescer ainda mais como personagem, como rei mesmo, para no final da trilogia ele se tornar o rei dos anões. Né? Até voltando um pouco, né? A cena na casa do Bilbo, que é bem divertida, né? Eles fazendo aquela bagunça e tal, né? E depois ele limpando os pratos, aquela coisa toda, e aí chega o Thorin e tal. Né? E então a cena é muito boa porque os anões estão ali, estão festejando, estão se confraternizando ali, né? Se vendo depois de um longo tempo, tal. E aí chega o Thorin, e o Thorin tem aquela presença, né? Todos respeitam, né? Como realmente um rei, né? Ele é o rei dos anões naquele momento, né? E ele é o mais sério também, né? Ele não brinca, exatamente. Tudo isso dá uma atmosfera diferente. E um outro personagem muito legal é o Balin, né? Que é o conselheiro, né? Do Thorin, né? Que é o anão mais velho ali daquela comitiva lá, né? Ele é um guerreiro, né? Ele aparece lutando, ele luta mesmo, né? Ele, digamos, é um dos guerreiros antigos aí, da época do avô, né? E assim, você tem até um pouco de dó, né? Porque você sabe, por causa do Senhor dos Anéis, que ele acaba morrendo, né? Quando as Minas de Moria são tomadas e tal, porque ele depois de toda a história do Hobbit, ele vai para as Minas de Moria, ele vai erguer novamente o Reino de Moria lá, né? E ele acaba morrendo lá, que é quando o pessoal, a comitiva do Anel, encontra o túmulo dele lá, né? São vários personagens. Então, e a gente teve outros também, né, que apareceram. Logo no começo a gente teve o Frodo aparecendo, né? Não, deixa eu falar que que a gente pode chamar de homenagem, né, ou participação especial, né, Frodo, por causa do Senhor dos Anéis, do público rever, né, o Frodo. Uhum. Mas toda a cena ali do Frodo é totalmente desnecessária, cara. Não tinha motivo ali, e ficou enrolando, assim, o Bilbo, ele fica pensando em contar lá as memórias, aí fica naquele clima, pô, vai mostrar ele jovem. E aparece sempre ele velho, o Frodo lá em volta dele. Exatamente. Enchendo o saco dele. Sei lá, mais de 5 minutos até o Bilbo parecer jovem, entendeu? Falaram muito esse início aí. Eu também achei que essa cena não precisava ter existido. É legal a homenagem e tal, mostrar o Frodo, né? Mas eu achei que também que não teve muito a ver. Acho que teria ficado, assim, até dado uma... um up, né, nesse iniciozinho, se simplesmente tivesse mostrado o Bilbo mais velho, começando a escrever, pensando e tal, e o pensamento dele fosse pro passado. Mostrava ele jovem. Eu acho, eu concordo com vocês nisso aí, e eu acho que tinha um ponto perfeito para a história começar ali. Na hora que a câmera começa a afastar do Bilbo, quando ele tá escrevendo, e a câmera foca naquela porta por onde o Frodo sai, eu já achei que dali já saiu o Bilbo jovem e a história começava dali. Eu também pensei. Mais de uma cena, na verdade, quando a câmera recua, eu achei que ia, e não ia. Aí apareceu o Frodo de novo. Eu não sei por quê. Aí pareceu meio enrolação. Isso foi uma enrolação mesmo. E a única coisa que serviu pra essa cena foi pra situar o momento em que aquilo tava acontecendo, né? Que foi na manhã do dia do aniversário do Bilbo, que é quando começa o Senhor dos Anéis, né? O Frodo vai lá, prega a plaquinha lá, de não entra e tal, e sai com o livrinho que, dizendo que vai encontrar com o Gandalf lá na frente, que é quando começa a Sociedade do Anel, né, depois daquele prólogo. Então, é mais, assim, é interessante por causa disso. Aí a gente vai falar mais, mas tanto essa cena quanto outras, elas me dão a sensação que a gente assistiu as versões estendidas no cinema desse filme, do Hobbit. A gente já tá vendo a versão estendida do filme, entendeu? Talvez o Hobbit cortado, esse primeiro filme cortado, talvez desse 2 horas e 15, talvez, né? Mas talvez essa cena não entrasse, outras cenas, né? Então eu acho que a gente tá vendo as versões estendidas já, né? O Peter Jackson, acho que ele conseguiu esse cacife, né? O pessoal lá da New Line, da Warner, falou: não, queremos 3 filmes. Vai, então tá bom, mas eu vou ter que enfiar um monte de cena. Ah, tá bom. Então eu acho que nós não vamos ter versões estendidas desses filmes, porque nós já estamos vendo agora. O Peter Jackson não é muito bom de edição, né? Convenhamos, porque sempre os filmes dele se estendem muito, assim, e, assim, resumindo, eu gostei muito desse filme, ele tem muita ação, mas continua tendo aquilo de Senhor dos Anéis, já aparece eles andando, uhum. aí aparece eles andando de novo, entendeu? Diferente assim, do Senhor dos Anéis, eu achei que esse não teve um ritmo, do Senhor dos Anéis não, né? Mas a Sociedade do Anel, que é mais paradona, né? Eu achei que esse não teve um ritmo tão parado quanto a Sociedade do Anel. Mesmo nessas cenas, eles andando e tal, eu acho que mesmo assim teve uma importância, entendeu? Não é algo que simplesmente, vou botar eles andando ali sem importância nenhuma, só pra encher linguiça. Por exemplo, aquela cena que eles estão falando sobre esqueci o nome agora, sobre o rei, né, que o velho tá falando sobre o rei, como que ele, sobre a batalha com o orc branco e tal, é legal você ver isso, né, eles ali parados, mas aí contando sobre como que ele, por que que ele é um rei, por que que eles seguem ele e tal. É uma coisa interessante. Deu uma importância pro personagem. Isso, tem importância aquilo ali. Aquilo ali é pra você conhecer, saber por que aqueles 12 anões seguem aquele outro anão. Por que que eles seguem aquele? Não é só porque ele é descendente de um rei, não. Eles seguem ele por causa dele como um todo, a personalidade dele e tudo mais. Então, acho que é um contexto legal dentro do filme, que não fica chato, dá um ritmo legal por causa dessa mudança, né? Tem eles parados conversando, mas muda pra batalha e tal. Uma diferença do Hobbit pra trilogia, né, clássica já, né? Nos outros filmes, eles têm o objetivo de levar o anel até um lugar para destruir o anel. E eles levam 3 filmes para fazer isso. E nesse, eles levam 1 filme para chegar no objetivo deles. Claro que o próximo filme, digamos, vai mostrar a resolução. Pelo menos eu não sei o que vai ser feito no terceiro. Mas eles, no final do Hobbit, desse primeiro filme, né, Uma Jornada Inesperada, eles chegaram lá na... Eles estão próximos, assim, nem tão próximos, mas eles estão, vai. Assim, parece ter uma distância grande ainda, mas eles estão mais, bem mais próximos, né, da montanha. Eles avistaram a montanha. Não tem como o segundo filme ser entre eles avistarem a montanha e chegarem na montanha. Não. Também... Eu acredito, pelo quem já leu os livros vai saber, mas eu tenho a impressão que o segundo filme vai ser a batalha, né? Vai ser o encontro deles com o Smaug. E no terceiro filme nós vamos ter a Batalha dos 5 Exércitos. Quem já leu o livro sabe do que eu tô falando e tal, mas eu acredito que a divisão seja essa. Senão, digamos que pelo menos metade do livro, do que acontece no livro, já aconteceu nesse primeiro filme. Então tem menos coisas a contarem nos 2 próximos filmes. Então isso é uma coisa que também preocupa um pouco, né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas como você disse, né, que o próprio orc branco lá, que é o vilão, foi criado pro cinema, né? Uhum. Então, assim, dá a entender que realmente muita coisa vai ser criada pros filmes, né? Sim, com certeza. Não, então, não, porque o livro não tem muito mais coisa pra tirar dele, né? E, assim, uma coisa que a gente... poderia aí comentar, né, já falando do ritmo do filme e tudo, é falar, ele tem realmente um ritmo muito similar à Sociedade do Anel, né? Tanto pela questão da comitiva, né, dos anões, da Companhia dos Anões, quanto pelas cenas mesmo, né? Eles têm uma cena nas montanhas, né? Aquela cena, a cena dos gigantes de pedra lá, que eu achei bem desnecessário, né? Também. Mas ela lembra muito legal. Visualmente ela é embasbacante, né? É uma cena assim muito empolgante visualmente, mas pra história não diz nada, né? Se alguém tivesse morrido. Talvez. Mas ninguém morre. Ninguém morre em lugar nenhum, porque no livro eles acabam não morrendo, né? Até esse momento. Então, nisso o Peter Jackson tá mantendo a coisa. Então eles não vão perder nenhum personagem praticamente até o final do filme, né? Não vamos ficar contando, né? Então, quem não leu o livro e tal, né? Mas você acha, Ricardo, que essa companhia, em comparação com a Sociedade do Anel, ela é muito fraquinha, né? Ah, não, sem dúvida. Tem muita gente sobrando ali, obviamente, né? Assim, não, muito fraquinha também em poder de fogo. Não, eles, claro. Eles são derrotados por três trolls, né, cara? É, exatamente. Eles são, queira ou não, né, os anões, eles, apesar de serem fortes, mais resistentes e tal, mas eles são menores, né? Eles não usam... Só o Killy ali usa um arco, né? Então, eles realmente não têm... Bom, eles não têm um elfo do lado deles, né? Elfos são quase uns ninjas, né? Então... Não, mas eles são, mas olha só, a gente tem que dar um crédito. Eles não foram derrotados pelos trolls. Os trolls, eles pegaram logo quem? O Bilbo, que era o mais fraco ali. Porque eles estavam batendo, eles estavam conseguindo ganhar ali. Só mas mesmo na porrada, em 14 contra 3, não tava tanta vantagem assim, né? Não, lógico que não, porque não eram 14 elfos e nem 14 humanos, né? Ou não sei o que seja, eram 14 anões. 14 na verdade não, eram 13 anões, porque o Bilbo mesmo não tava brigando com ninguém. Eu fico na dúvida se 13 anões e um hobbit são suficientes para derrotar um dragão. Vocês não conseguem derrotar 3 trolls, né? Exatamente. Mas mesmo no filme mesmo já fala, né? Ele fala, são o quê? Padeiros, o outro ferreiro. Eles não são todos guerreiros, né? Guerreiros ali, você tem o Thorin, o Balin, o Dwalin, né? Que é o irmão dele, que é aquele anão careca, né? Maior, que tem um martelo grande ali, que talvez do lado do Thorin é o maior guerreiro do grupo ali, né? Ele tem boas cenas de ação ali, boas lutas, né? E os outros ali, né? Você tem o Fili, o Killy, só também. Eu fico impressionada como o Ricardo lembra o nome de todos eles. Não, eu lembro o nome de todos eles. Eu muito mal lembro o nome do Thorin. Ontem eu fiz um exercício e eu lembrei o nome de todos. É que é fácil, pô. Você começa a juntar, os nomes são muito parecidos. O Ricardo, ele fica memorizando, pensando nos integrantes do quadro em caixas. Tem um gordinho que é assim, tem um outro que é assim. Pelo nome, o maior guerreiro tinha que ser o Killing, né? É verdade, né? Eu só não consigo associar o nome com os caras, né? Porque eles são. Não, mas ele, o Killy não deixa de ser um grande guerreiro, porque não é ele que usa o arco e flecha. Isso, é o Killy. Porra, usa... e ele usa. Pô, ele acerta legal, entendeu? Não chega a ser um Legolas, mas. E quem eu achei que teria um pouco mais de participação e não tem é o Gloin, né? Que é o pai do Gimli, do Senhor dos Anéis, e ele não tem nenhuma relevância ali, né? Os que aparecem mais são realmente esses que a gente estava falando, né? Esses 5, 6 aí que a gente estava falando. Até porque o público se perde muito, assim. Sim. Falando o nome de todos os anões toda hora, o público se perde. Então por isso realmente. Foca ali em uns 4, assim, 5. Os importantes são esses aí que a gente estava falando, né? Que tem realmente um pouco de relevância. Mas é o que a gente estava falando, né? Das similaridades, né? A gente estava falando da cena dos gigantes de pedra, que lembra muito aquela cena da montanha, né, de Caradhras lá, antes deles chegarem em Moria, na Sociedade do Anel. E tem a cena do... quando eles são capturados pelos orcs, né? Embaixo da montanha, um pouco antes do Bilbo encontrar o Gollum, né? Aquilo lá lembra muito Moria, né? Lembra muito as minas de Moria da Sociedade do Anel, quando eles estão fugindo, né? Aquele enxame de orcs atrás deles e tal, e... essa cena ficou muito legal. É, realmente. Era Moria de novo, né? Praticamente vendo Moria de novo, sem o Balrog, claro. E... ficou meio videogame, mas ficou muito legal. É, o final eu achei um pouco forçado, eles escorregando naquela prancha, aquela ponte lá, e não destruindo nada, eles não se fizeram, né? Mas beleza. Ali, porra, totalmente forçado. Mas é um efeito Gandalf, né? O Gandalf, ele sempre resolve as coisas, mesmo com a presença dele, assim. Ou ele salva todo mundo, ou a galera, quando tá junto dele, tem uma sorte incrível, né? Deve ser um dos poderes dele como mago, mas... ou ele chega de repente, como acontece em Senhor dos Anéis algumas vezes, e no Hobbit também. Ele aparece e salva todo mundo, ou tá todo mundo ferrado junto com ele, mas... tudo conspira a favor, né? É, exatamente. Cara, achei aqui na internet uma imagem com todos os anões e o nome deles. Muito bom. Quero ver você decorar tudo aí agora. Tabuada, vamos comprar depois. Vê quem é o Ori, o Nori e o Dori. Bifur, Bomburi, Bifur. Fili, Kili, Oin. Oin, Gloin. Dualin, Balin. E o Thorin. É isso aí. Aí a gente tá falando dessa cena dos orcs, né? A gente... pô, chega na hora que talvez é a mais esperada, né? Que é o encontro do Bilbo com o Gollum, né? E o encontro do Anel, né? O que vocês acharam aí? Eu vou adiantar que eu gostei bastante. É uma cena um pouco até extensa, mas eu gostei bastante, assim. O Gollum, pra variar, é o melhor personagem de computação gráfica já existente, né? Se alguém ainda tinha alguma dúvida, em Senhor dos Anéis já era absurdo. É, agora no Hobbit ele parece mais perfeito ainda, né? Quando ele apareceu, o cinema, assim, meio que prendeu a respiração, cara. Conseguiu ouvir, assim, as pessoas, assim, caraca, é agora, é o Gollum. Acho que parece que tá todo mundo esperando, entendeu? Ele aparecer, assim. E ele é realmente cruel, né? Porque ele... Bilbo, é doido, cara. O Bilbo tá meio escondido, aquele orc caiu com ele, né? E aí ele arrasta aquele orc lá, porque ele vai jantar o orc, né, cara? E aí ele começa a se debater com ele lá, o orc ainda tá vivo, ele cata uma pedra, dá na cabeça dele, e aí ele perde o anel, né? É, que até é um pouquinho diferente do que mostra no começo, né, da Sociedade do Anel, né? Porque dá a impressão que o anel escapa dele, mas ali ele realmente perde, ele tá pulando ali e o anel escapa da tanguinha dele lá. Mas é muito legal, toda essa parte do Gollum, né, o jogo deles de adivinhação, né, é bem divertido, assim, e você fica naquela, assim, você só fica esperando quando é que o Gollum vai pirar, né, quando é que ele vai descobrir que ele não tá mais com o anel, quando é que ele vai partir pra cima lá do Bilbo, entendeu, aquele jeito esquizofrênico dele. Eu acho que essa cena eu acho muito legal, porque, assim, além, lógico, né, da participação, de ter o Gollum ali, você tem uma coisa que... essa cena, ela meio que mostra realmente qual é a diferença do Bilbo no grupo inteiro. Porque, assim, o Bilbo, ele é um hobbit que não tem nada a ver, né, com o real, como ele sempre fala, como eles sempre frisam, né, que ele não tem nada a ver com o que os anões fazem. Os anões são guerreiros e tal. Mesmo que tenha anões ali que não são, assim, que não lutaram e tal, mas eles têm, instintivamente, eles são guerreiros. E o Bilbo tá ali meio que... Sobrando, né? Ele não tem nada a ver com aquilo. Só que o Bilbo, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo... o cara que pensa dentro do grupo. É, exatamente. E você tem isso naquela cena dos trolls. Já é a primeira cena que mostra por que o Bilbo tá ali. Ele é o cara que pensa, é o cara que não vai partir direto pra briga, pra porrada, sair batendo, até porque ele não sabe fazer isso, né? Então, a cena com o Gollum, eu achei muito interessante, porque evidencia esse lado do Bilbo, a inteligência dele. Exatamente. E aquela jogada dele com o Gollum, de ele perceber que o Gollum tem essa esquizofrenia, né, como o Léo falou, que é uma, tipo, uma dupla personalidade, né, tem a personalidade mais, vamos dizer assim, mais amigável, que quer brincar, que quer jogar e tal, e que é submissa àquela personalidade mais monstruosa. Ele meio que percebe mais ou menos isso. Tem, se eu não me engano, tem até uma parte que ele fala assim, que se refere àquela personalidade, né? Pra eles dois jogarem. Ele fala, uma hora ele fala assim, mas eu não disse nada, eu falei, não tô falando com você. Isso, né? Isso. Muito boa. Então você vê que é uma cena, não é simplesmente a cena que o Gollum aparece, é uma cena que é pra evidenciar a inteligência, a personalidade do Bilbo também. E esse, pô, todo o contexto, assim, eu não achei uma cena cansativa, apesar de ser uma cena grande, né? E não acontecer, vamos dizer assim, não acontece muita coisa, não acontece muita ação. Eu não achei cansativa. O que eu achei muito legal, a sacada deles colocarem a hora que o anel entra no dedo dele da mesma forma como o anel entra a primeira vez, né, no dedo do Frodo. Uhum. Eu achei muito legal isso. Acredito eu que seja uma homenagem mesmo à Sociedade do Anel, né? Ao primeiro filme. Pô, essa cena, pô, ele olhando aquela hora que ele. O Gollum entra, né, na fenda que tá ali perto dele, e ele olhando, né, ele passando assim por ele, procurando, chamando e tal. Até a hora que ele consegue escapar, que ele passa por cima do Gollum, sai derrubando assim, porra, é muito foda. Eu achei essa. Uma cena pra mim que foi perfeita. Não, e tem essa parte, a parte que o Bilbo, ele escolhe não matar o Gollum, né? Ele fica com a espada ali na direção da garganta, né, do Gollum. E olha aqueles olhões gigantes olhando pra ele, né? Inclusive o Gollum chora, né? Cai uma lágrima, todo aquele. Até emocionante essa cena, assim. Você vê o Gollum assim. Ele é puro sentimento com aquele olho daquele tamanho, né? Exatamente. É verdade. É o gato de botas do Shrek, né? Isso. Aquela frase, né? Nikita pode falar melhor, que aí ele faz a escolha, né? Foi a frase logo assim no início do filme que o Gandalf fala pra ele, né? Que fala pro Bilbo que coragem não está em saber tirar uma vida, mas sim quando poupar uma. É que essa frase eu até parei no meio do filme, peguei o celular pra anotar a frase. Porque, pô, realmente, assim, é uma frase muito, muito legal, muito interessante. Realmente, se você parar pra pensar, né, tirar a vida ali, vamos dizer assim, numa batalha, guerreiro que seja, né, numa batalha, você tá ali, tá defendendo a sua vida, né? Então, você vai sair matando mesmo, porque é o único jeito. Mas a escolha que você tem, né, quando não matar, é isso que diferencia também, né? E achei muito, muito legal. Lógico que mais pra frente, se você for parar pra pensar no mais pra frente, você pensa o quê? Porra, se ele tivesse matado, o Gollum, porra, não ia ter sacaneado tanto a vida do Frodo e do Sam. Mas é aquilo, né? Apesar de tudo, né, o Gollum é um cara sofrido. Sem o Gollum, eles não teriam chegado até Mordor, né? Mas porque eles só conseguem chegar por causa também. Do Gollum. É o que o Gandalf fala, né? Na própria Sociedade do Anel, né? Que ele sente que ele tem um papel a realizar nessa história toda. E aí cabe o espaço pra gente falar o seguinte. O Bilbo, ele é muito melhor como personagem do que o Frodo e o Sam juntos. Cara, impressionante como o Bilbo... Ele não é um idiotinha no meio de um grupo. Ele é simplesmente diferente. Ele não é um guerreiro, ele não é nem ladrão, como o Gandalf escalou ele pra ladrão. O Bilbo, ele pensa, ele vai ganhando a coragem ao longo de um filme. O Frodo, 3 filmes, ele realmente não ficou um cara corajoso. Tem uma outra coisa que eu percebi também. Essa história, ela se passa 60 anos antes. Sim. Da Sociedade do Anel. O Frodo com... Não, o Bilbo já tem 51 anos, né? Não, então, mas olha só, o Frodo... Ele já é velho. O Frodo, durante o filme, ele já no iniciozinho, ele já se sente tentado com o anel. Logo no início, ele já tem essa... Já começa a olhar o anel diferente e tal. O Bilbo... Não, ele usa o anel. Tem explicação até, né, que o... Ah, o Frodo é mais fraco. Não, o Sauron ainda não tava poderoso. Tanto que... Bom, não vamos ficar falando, né, pra quem não leu o livro... Né, a gente tem mais no filme, né, isso é falado, né, que tem uma força poderosa crescendo, né, tanto que é a cena do Radagast, né, que fora a parte em que ele enfrenta o Nazgûl, né, aquela cena é muito boa e tal, mas fora isso, todo o resto da participação do Radagast é bem indispensável, né? É um personagem bem esquisito, né? Aquela... É o trenó de coelho. É, né? O trenó de coelho, a caca de passarinho no cabelo era passável, né? A gente podia ter ficado sem essa. Apesar de que eu acho que o visual dele, eu imaginava uma coisa parecida com isso mesmo. Uma coisa meio hippie, assim, e tal, né? Mas não precisava exagerar tanto. Ele não atrapalha muito o filme, né? Ele tem uma participação ali no meio e tal, mas podia ter sido abreviada. Embora, assim, eu não vou ficar reclamando de ver coisas a mais do Senhor dos Anéis, certo? Então, só por uma questão de ritmo mesmo. Mas é mencionado, né, nessa passagem dele, que tanto que é o motivo que faz o Gandalf fazer o alerta ao Conselho Branco, né? Ao Saruman, a Galadriel e o Elrond lá em Valfenda, tal, que eles têm aquela reunião, que isso também não tem no livro. A reunião do Conselho Branco é uma coisa que é mencionada nas obras do Tolkien, assim, para dizer, assim, só como explicação, mas isso não é uma passagem do livro também, do Hobbit, né? Então é mais uma cena enxertada ali, como outras que a gente vai ver aí nessa trilogia aí. Mas, de qualquer forma, é uma cena bem interessante, né? Até você vê que tem uma divisão ali, né? A Galadriel acaba... acreditando no Gandalf. O Saruman, você já percebe que ele está querendo desacreditar, que não dá importância daquilo, talvez talvez ele já soubesse de alguma coisa e não queria falar, então ele estava meio que jogando contra ali, né? Acho que a impressão que eu tive também foi essa. Será que 60 anos antes ele já estava corrompido? Pode ser, a gente não... Pode ser, porque, pô, ressuscitar uma força tão, tão grandiosa não é algo que você vai fazer de hoje pra amanhã, né? Eu acredito que Saruman já devia estar trabalhando nisso já há muito tempo. É uma cena que, apesar de ser um pouco homenagem também, né? A gente revê ali os atores, né, os seus personagens já clássicos, né? Da trilogia do Senhor dos Anéis, né? Não sei o nome dos personagens. Galadriel, né? Galadriel, o Elrond, né? Elrond, e o Saruman. E o Saruman. O Saruman é o único que eu sabia direito. E assim, é muito bom ver eles três ali reunidos, né? O Christopher Lee, eu não sei como é que ele ainda anda, né? Eu não sei se é efeito especial, que o cara já tá mais pra lá do que pra cá, né? Mas assim, é muito bom ver eles três ali junto com o Gandalf, né? Além de ser uma homenagem, ajudou pra história, né? Não foi que nem a cena do Frodo, que era totalmente dispensável, né? Realmente contribuiu, deu a entender, olha só, tudo aquilo que a gente viu no Senhor dos Anéis, eles começaram a perceber que alguma coisa estava estranha, tinha alguns sinais disso, alguns sinais daquilo, entendeu? A gente fica pensando assim, porra, demoraram 60 anos realmente para o negócio desandar, mas tem ali as pistas, né? Exatamente, a cena é ótima. Uma observação, o Christopher Lee tem 90 anos de idade. Ele é de 1922, pelo amor de Deus. E ele com 90 anos de idade saiu na porrada com o Yoda, cara. Não é qualquer um. Pois é. Foi puro efeito especial, né? Porque acho que nem anda direito, mas saiu na porrada com o Yoda. Bicho. O cara Essa cena da reunião desse conselho, eu achei muito interessante, né? A Galadriel conversando com o Gandalf pelo pensamento. justamente pra, porque eles dois, ela também sentia alguma coisa referente aos anões e tal, ela sentia que, apesar de qualquer coisa, acho que ela tinha esse pensamento de que não era certo interferir, uhum, talvez, né? Então, e como todos os outros dois estavam contra, eram contra, então ela começa aquela conversa ali com Gandalf, até eu acho que, inclusive, para poder deixar claro, né, ali no conselho, quem estava a favor do quê. Ricardo, acho que você, como grande fã de Tolkien e já leu todos os livros aí umas 50 vezes, de repente você sabe melhor assim. Eu tive uma impressão, assim, o Gandalf fala, né, pra Galadriel, eles têm uma conversa ali só entre eles, logo quando ela aparece, né, que ele já conhecia ela há muito tempo. Sim. Inclusive que dá a entender que ele era mais novo, né? Não era um velho e já conhecia ela. Demonstra ainda mais, né, que os elfos duram bastante. Aquela pegada na mão ali indica alguma coisa, né? Eu acho que na juventude dele ali, ele foi que nem o Aragorn, que deu umas pegadas nela, né, cara? Bom, até onde eu sei, nunca foi mencionado nisso. Mas os magos, né? Os cinco Istari, né? Eles chegaram na Terra-média lá, vindo de Valinor, né, que é o... Vamos dizer... É pra onde no final do filme o Frodo vai e tal. Todos que tiveram o mesmo Gandalf, todos eles voltam pra Valinor, né? Eles vieram, chegaram na Terra-média depois dos elfos. A Galadriel, como é uma das primeiras a chegar na Terra-média, então ela realmente talvez é a mais antiga. Uma das mais antigas, assim. Por isso que ela tem essa referência toda dos elfos, né? Ela é quase uma deusa, assim, pra eles, vamos dizer assim, né? Não que seja, mas ela é realmente especial porque ela tá por lá há muito tempo. O que dá a entender que eles realmente têm uma amizade muito grande, né? Um carinho, assim, mas eu acho que nunca... Não tem menção a isso nos livros, assim, nunca... É um chute meu, mas com certeza parece que eles têm um relacionamento, seja de amizade e tal. Não, isso com tempo. Certeza. Isso é uma das coisas interessantes que não se fala na história, né, nem do Hobbit, nem do Senhor dos Anéis, mas é mais nesses apêndices que a gente... E no Silmarillion também se fala muitas coisas, assim, né? Não vou lembrar tudo de cabeça, porque faz algum tempo que eu não releio, né? Mas, assim, tanto a Galadriel como alguns outros elfos, assim, já estão na Terra-média há muito tempo. E, bom, assim, falando, né, a gente já falou aí, falou um pouco das cenas de ação, né, dos efeitos visuais, eu vou falar que eu achei a escala, né, como não podia deixar de ser, a escala ficou até um pouco maior que o Senhor dos Anéis, apesar da história do Senhor dos Anéis ser uma missão mais urgente, né, você tem aquela tensão o tempo todo e você passar pela Terra-média toda, né, mas eu tenho a impressão, assim, os planos, as tomadas pegaram uma escala muito maior, assim. Os efeitos visuais estão muito mais detalhados, tá? Eu achei sensacional os efeitos visuais. Eu acho que o Peter Jackson, ele realmente se aprimorou em algumas coisas, né? Ele, não só os efeitos especiais, né? Que isso eu acho que é muito natural também com o tempo, né? O Senhor dos Anéis já tem 10 anos, sei lá. É uma escala que naturalmente vai aumentando, mas o Peter Jackson em tudo ele melhorou, né, digamos, a gente falou do ritmo, eu acho o Hobbit tem um ritmo muito melhor que a Sociedade do Anel, por exemplo, apesar de em outros quesitos a Sociedade do Anel seja melhor, mas ele foi aprimorando isso tudo, as batalhas tem um ritmo muito mais acelerado, né, aquela parte dos orcs, né, aquela caverna gigantesca dos orcs, tem um ritmo acelerado, meio de, como eu falei, de videogame, né, eles tendo que sair correndo, e aí desliza para uma rampa, aí cai numa plataforma e tal, é algo assim que realmente é um tipo de luta que não tinha na trilogia. Sim. Anterior, né? Era mais uma batalha campal, né, e agora tem essas lutas assim rápidas, né, até mesmo parado com os três trolls lá, você vê que uma confusão de 13 anões e um hobbit contra 3 trolls, e você vê que vai pra cima, pula, você vê a perna de um, a perna do outro. É um tipo de luta completamente diferente. Eu fiquei esperando uma luta mais clássica, né? Que não aconteceu, né? Ficou só... Teve a cena lá que aparece os elfos lá no início se recusando, né? A ajudar os anões, né? Parece aquele exército de elfos. Eu achei, não, agora vai ter uma porrada no estilo lá do Retorno do Rei e tal. Mas não teve ainda, deve ter, talvez o terceiro filme, como você falou, né, dos 5 exércitos e tal. Era uma coisa que eu tava com um pouco de receio, era justamente as cenas de ação, né, se realmente ia funcionar, se realmente ia ter, ou se ia ser uma coisa mais parada, não, mas isso aí me surpreendeu mesmo. Eu achei, pô, as cenas de ação, elas são muito boas, desde lá aquela primeira cena, né, do que mostra a montanha dos anões e tal, sendo invadida pelo dragão. Pô, acho que já no início do filme você ter uma cena assim, né, já causa um impacto positivo. Pelo menos pra mim foi um impacto positivo. Uma coisa que você não tem, por exemplo, na Sociedade do Anel, né? Demora pra acontecer alguma coisa, né? O início ali é bem paradinho e tal. Impossível não comparar, né? Mas vai estar sempre comparando com a Sociedade do Anel. E até mesmo as cenas mais paradas, vamos dizer, a chegada dos anões na casa do Bill, né? É uma coisa engraçada. Tem ali, né, o jeitão deles, né, de sair entrando na casa, sair pegando as coisas, e pega comida, e tipo, nem escuta ele dizendo que não é pra pegar, que é pra deixar no lugar. Eles não acabam com aí. Tudo, né? É uma comida, né, boa, né? Eu não sei se é porque eu não tinha almoçado. É verdade. Pô, mas puta banquete, cara. Eles fizeram uma mesa assim, era uma comida bonita de ver, assim, né? Deu fome, né? Cara. Legal, acho que muito legal. Não sei qual deles que chega com 3 queijos, o Bombur. É o Bombur, é o gordão lá. Gordão, né? Chega com 3 queijos, 3 rodelas enormes de queijo. Não, achei engraçado o Bilbo perguntar: você pegou a faca de queijo? Aí ele fala assim, aí o outro fala pra ele, né? Não, ele come o bloco inteiro. Não precisa de faca, não. Não precisa de faca, não. Pô, então, pô, essa parte da ação, até nas cenas que são mais, vamos dizer assim, mais engraçadas, que tem um pouco mais de humor, ou que são mais paradas, tem um ritmo mais acelerado, né? Não fica aquela coisa cansativa. Eu vou fazer uma comparação aqui, agora o pessoal vai me xingar, né? Que eu sei. Por exemplo, com Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Porra, você demora muito tempo pra ter uma cena de ação. Você demora quase uma hora pra acontecer alguma coisa no filme, né? Eu acho que foi isso foi uma das coisas que mais... Que me fez não gostar do Batman, desse filme. O Hobbit, ele não vai nesse caminho. Vocês vão falar que é implicância, mas eu acho que a única cena realmente chata do filme, em termos de ritmo e tal... De todo o filme, eu acredito, que é a cena inicial lá, que tem o Frodo, tem o Bilbo velho, que depois realmente engrena, né? Depois engrena. Parece que o início ficou meio truncado, mas depois, assim, são poucos momentos que eles param, né? Conversam um pouco, eles conversam contra uma batalha agitada, beleza. Aí já acontece alguma coisa, já se movimentam, já lutam, e um já corre perigo, e já cai em tal lugar, e já vai para outro lugar. Então, de todo filme, o filme é grande pra caramba, e aqui vai uma crítica aos cinemas, que o cinema que eu fui teve uma porcaria do intervalo de 10 minutos. Pô, lamentável isso, né? Lamentável, pô. Ano quebra de 2012, o ritmo, pô. Desnecessário, cara. Desnecessário, porra. Um filme de 2 horas e 40, não um filme de 5 horas, porra. Eu vi Senhor dos Anéis, os 3 filmes anteriores, eu vi sem intervalo nenhum. Então, pra que um filme desse precisa ter intervalo? Quando eu fui ver as versões estendidas no cinema, eles fizeram um intervalo. Mas aí já era um filme de 3 horas e qualquer coisa. Compreensível. Eu teria ficado numa boa, né? Mas eu entendo que tem gente que precisaria de um intervalo aí, 3 horas e 20 de filme e tal, vá lá, né? Mas quebra, 3 horas e quebra meia, muito, né? Mas quebra o ritmo, com certeza quebra o ritmo. Então, assim, o filme todo tem um ritmo legal, entendeu? Eu li um monte de crítica falando que o filme é arrastado e não achei arrastado. Então, e não tem 5 minutos que os personagens ficam parados. Não é um filme arrastado, não tem como ser. É, e aí, né, a gente tá falando aí das cenas também, né, a batalha ali final nas árvores ali, né, quando logo que eles escapam, né, da montanha dos orcs lá e acabam sendo emboscados lá pelo Azog, também é uma cena bem, bem interessante, né. Thorin, né, realmente ali, quando ele partiu pra porrada, caramba, é agora, ele vai matar aquele orc lá, pálido, aquele orc que não pega sol, e realmente não deu tão certo assim, mas foi uma cena bem legal, né? É, foi uma cena mais... partindo ali pro ataque, né? É, porque ele tava, acho que ele... Ele falou, eu não vou fugir mais, né? Eu vou encarar, né? E aí ele acabou ali derrotado, né? Até achei um pouco exagerado o lobo ter, né, aquele warg lá, ter pego ele pelos dentes, né, ali no... E ele não sofreu nada. Ele não morreu, né, vai lá, tudo bem, vamos ignorar essa parte. Não perfurou nada dele. É, eu acho que se ele tivesse dado uma cabeçada nele, jogado, dado um encontrão, ele ter voado longe, era melhor, mas tudo bem. Tirou a poeira da roupa e levantou. Levantou, ali, né. Ali eu esperava, quando o Bilbo parte pra cima, eu esperava que o Bilbo fosse... com o anel. Eu também. Colocasse o anel e fosse invisível. Porque, porra, ia ser... Aí sim ele ia conseguir alguma coisa, né? Porque sendo visto, ia ficar complicado, porra. Agora, se ele ali tem a ideia de colocar o anel, porra, aí... Se o Thorin não conseguiu, não era o Bilbo que ia conseguir. Pois é. Mas aí acho que era importante que o Thorin tivesse visto o que ele estava fazendo, né? Porque foi aí que o Thorin acreditou que ele era diferente e que ele deu valor pro Bilbo, né? Isso. É uma cena que eu não... É, assim, lógico, não tem, o Azog não tem no livro e tal, não, mas eu não me lembro se eles são salvos pelas águias em algum momento. Eu acho que até são salvos pelas águias em algum momento. Eu não sei se... Eu só não sei se essa parte é um pouco diferente. Não me lembro. Ato falho das águias, né? Elas deixam eles lá naquela montanha. Porra, por que não deixaram eles mais próximos do castelo? Castelo não, né? Da montanha dos anões. Porra, aí elas estavam trolando os anões, cara. Achei sacanagem. Achei que não teve tanto a ver, porque a águia deixa eles ali, cara. Porra, eles conseguem ver a montanha. Porra, chama a águia de volta, leva até lá. Deixa ali na boca do gol, né? Bom, eu só queria falar rápido da trilha sonora, assim, no início lá, quando os anões estão na casa do Bilbo, pô, é bem legal, né? Eles começam a cantar. A música do trailer, né? Na verdade, já empolgou bastante no trailer e tal. Eu só achei que ela fosse estender um pouco mais, mas ele tem um final, assim, abrupto, né? Eu corto. Também achei. E só que essa música, parte instrumental, sem eles cantando, ela repete, mas 157 vezes no filme, entendeu? Cada vez que tem uma luta, começa a música. Aí eles resolvem e tal, aí, tipo, sabe aquele... O personagem defende um ataque do inimigo, né? Ataca, aí quando a ameaça vem de novo, aí começa a música de novo. repete mesmo. Cara, eu já tava repetindo bastante, eu já tava aquilo na cabeça, né? E continuou repetindo. Eu pensei, pô, mas não é possível. Quem que é o responsável por essa trilha sonora? Não é possível que o cara não percebeu que ficou chato. Porque a mesma música aparecendo de 5 minutos no filme. Um filme de 2 horas e 40, você faz as contas, né? Ficou chato, assim. Tem outras músicas, mas, assim, de menos destaque. Não tem nem grande relevância. Tem todas as músicas assim mais importantes do Senhor dos Anéis ali, a música dos Hobbits e tal, elas aparecem, até você consegue fazer uma ligação, digamos, emocional, né, com a trilogia e tal, por causa dessas músicas, né? E a música que realmente destaca mais é essa trilha dos anões, né? Mas realmente ela se repete muito, porque também é uma música mais... tem uma marcação mais forte, né? Eu acho ela muito emocionante. É, quando ela é cantada pelos anões, nossa, é de chorar quase, né? Ela é muito emocionante demais. Mas assim, no decorrer do filme, né, ela acaba ficando mais pesada, vamos dizer assim, em alguns momentos o instrumental é muito marcado, então ela perde um pouco da emoção, né, daquela capela que eles fazem no começo, e depois fica aquela coisa instrumental mais pesada, então acaba marcando muito mesmo, essa música marca muito o filme todo, então com certeza ela vai aparecer nos outros filmes também, né. Mas assim, é uma música que não dá. Não é uma música, simplesmente uma música de fundo que você não repara nela, entendeu? É, exatamente. Você sempre repara na música. Então imagina você sempre reparar cada luta, a música começando de novo. Não é um trecho diferente da música. Ela é o início da música. É o início da mesma música de 5 em 5 minutos no filme. Isso realmente eu achei chato. E, bom, a gente tava falando aí, né, das últimas cenas, né, quando as águias deixam naquela montanha que eles conseguem ver a montanha solitária lá no horizonte e tal. A gente tem o gancho pro segundo filme, que a gente tem um pequeno vislumbre do Smaug, né? Porra, passarinho filha da puta, né? Vamos combinar. É um tordo, né? Vocês sabem que existe um tordo, chamado tordo americano, que o nome dele se chama Robin. É, eu achei que eles iam falar Robin, sem brincadeira. Eu achei que eles iam falar Robin, né? Porque eu tava assistindo legendado, né? Então a gente pode falar que a culpa é do Robin, né? A culpa é do Robin que acordou o Smaug, né? E que olho, né? Puta merda, né? Não, mas melhor do que a cena do olho abrindo é a cena daquela respiração dele. Porque você só vê o ouro. E aí vem a respiração dele, que é quando aparece o nariz, né? É isso pra mim que foi foda. Foi a respiração do dragão, aí caindo aquele monte de moeda, um monte de negócio de ouro assim, que aí aparece o olho dele e tal. Pô, isso aí foi muito bom. É, foi. Então fica naquela, né? Então o segundo filme vai ser a luta com o dragão, né? Terceiro eles já vão partir pra outra coisa, né? O que se espera é que tenha o encontro deles com o dragão nesse segundo filme, né? Tanto que o subtítulo é a Desolação de Smaug e tal, né? E o terceiro filme eu imagino que seja a Batalha dos Cinco Exércitos, né? Que tem tudo pra ser empolgante. Vai ter muita coisa também, como eu tinha comentado antes, né? A gente tá vendo as versões estendidas, né? Então a gente vai ter muita coisa aí dos bastidores do Tolkien, né? Do universo do Senhor dos Anéis aí acontecendo. Algumas coisas que foram mostradas aí, até a questão do necromante, né? Isso aí vai, com certeza ele vai explorar essa questão aí do necromante, a ligação dele com os espectros do anel e tal, né? Que era uma coisa que ficou ali lançada, que é aquela preocupação do Gandalf e tal, né? Também vai ter algumas coisas legais, né? Quando os anões vão encontrar com o Tranduil, né? Que é aquele rei elfo que negou ajuda a eles, né? Isso provavelmente no segundo filme também. A gente vai ver algumas coisas legais do Bilbo ajudando os anões aí, mostrando que ele é realmente melhor que o Frodo. É só fazer um adendo aí que eu acho muito interessante nas histórias do Tolkien, é que ele explora muito bem os seres que ele usa, a mitologia dos seres que ele usa, né? Por exemplo, os anões. Os anões, mitologicamente, né, falando, são o quê? São esses seres que estão. Assim, se tiver algum anão assim, escutando o Quadrincast, a gente tá falando dos filmes, coisas mitológicas, tá? Qual é a mitologia deles, né? Vamos dizer. Eles são o quê? São esses seres que são um grupo, né, uma sociedade, não sei, que vive o quê? Nas cavernas, nas montanhas, são ferreiros e tal, é um povo que canta quando vai fazer alguma coisa, você pode ver, tem na Branca de Neve, por exemplo, né, os sete anões cantando enquanto estão lá fazendo, na mina, isso. Tudo bem que é Disney, né? Todo mundo canta, mas faz parte da mitologia deles. E no caso do dragão, quantas histórias a gente a filmes, histórias em quadrinhos que seja, a gente lê, que eles falam sobre essa coisa do dragão com ouro. O único que eu me lembro mais recente é o terceiro filme de Nárnia. Mas, assim, algo mais recente, né, que eu falo. Fizeram vários filmes sobre dragão aí, mas nenhum fala sobre essa coisa do dragão com ouro. E isso, mitologicamente, o dragão, ele tem isso. Na mitologia do dragão, um ser que guarda ouro, né? Ele, o ouro pra ele é como se fosse uma... É tipo o Sméagol, né? É tipo o Gollum com o anel, né? Uhum. É uma coisa que ele é é uma fixação pro dragão. O ouro é uma fixação. E o Tolkien, ele aborda isso. Quando ele mostra o dragão, é justamente isso. O dragão, a participação dele é essa. É porque ele vai até as montanhas, a montanha dos anões, porque por causa do ouro. Não é porque ele simplesmente está afim de ficar lá. Não. É por causa do ouro. Exatamente. E tem uma outra coisa importante ali, quem reparou, né, quem percebeu ali no começo do filme, tem a pedra Arken, né, que é aquela pedra brilhante lá que é encontrada lá no começo do filme, né, e aquilo vai ter muita... O coração da montanha, né? O coração da montanha, e ela vai ter muita importância na história também. Bom, gente, é isso aí, acho que é consenso aí geral que a gente gostou do filme. Com certeza tem os seus defeitos aí, mas é um grande filme. Se você acompanhou até aqui sem se importar com spoiler, que a gente devia ter avisado antes. Mas não foram grandes spoilers. É, não foram grandes spoilers. Então, se você não viu, vá assistir o Hobbit, vá ver no cinema, se possível. Vocês não assistiram a 48 frames por segundo, não, né? Não vi nem 3D, mas o nosso amigo... Eu também não. Nosso amigo Márcio Sampaio mandou avisar que ele viu em 48 frames por segundo, e é uma bosta. É. E parece novela. Ele falou que achou que estava vendo Avenida Brasil em 48 frames por segundo. Ah, porra. Essa é uma outra questão polêmica desse filme que a gente não vai entrar, porque a gente não temos conhecimento técnico suficiente. Alguns gostaram, outros não. Eu gostaria muito de ter assistido, mas não deu. Não tinha salas próximas com 48 frames por segundo que eu pudesse assistir. Mesmo assim, não vi 3D também, então mesmo assim o filme é sensacional. Foi muito bom voltar pra Terra-média de novo, uma pena que a visita só dure 2 horas e 40. Por mim podia durar um pouco mais, mesmo com as ceninhas a mais lá. E é isso, né? Então vá assistir se você não assistiu, se você já assistiu, vá lá assistir de novo. Eu tô saindo agora pra assistir de novo. Semana que vem... Se você não gostou, é porque você não entendeu. É, se você não gostou, é que você não entendeu, né? E que você tá de mimimi, porque o filme é foda. A gente quer saber o que você achou, manda pra gente. É, mande seus comentários, e-mail, Twitter, e nós vamos comentar os comentários de vocês no Quadrincast da semana que vem, o último de 2012, né? O nosso Quadrincast natalino, aguarde. Ai, meu Deus do céu. É, não, você aguarde não... que ele tá bem religioso. É, vocês não perdem por esperar. Então, até semana que vem e uma boa jornada. Inesperada ou esperada. Na, na, na. Dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were flaming spread. trees like torches blazed with light.